O que o golpe tem a ver com você? Dilma Rousseff é a primeira mulher eleita para a presidência da República. Mas o golpe político retirou Dilma e apresentou um governo sem mulheres no primeiro escalão. Um governo deve representar a diversidade popular. Além de só ter homens, o governo Temer conta apenas com pessoas brancas à frente dos ministérios. Este governo golpista lhe representa? Semiárido vivo, nenhum direito a menos.